do samba e curtir com Gera Souza. E sexta-feira é dia de estrovenga, dormir junto com a novinha, casa no civil casquega. E a sexta-feira é dia de curtição, manda trote pro samba, curtir com Gera Souza. E sexta-feira é dia de estrovenga, dormir junto com a novinha, casa no civil casquega. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Bota